170, Solo 53, Solo 121, décimo ao máximo, boa noite. Solo 31, 70. 70, boa noite, livre táxi via Alfa e Juliette, o gate 6 dúzia. Alfa Juliette 6 dúzia. Você poderia confirmar a posição para o TAN 30, para o TAN 310? É, meia dúzia. Meia dúzia, obrigado. Valeu. prossiga.